ao controle 19-8, decolado aos 4-8. 19-8, bom dia, amigão, obrigado. Salvador, Chané 6251, bom dia. Chané 6251, contato radar, saída da El, submantém a nível de voo 360. 6251. Gol 1995, bom dia, sua identificação, submontanha nível 360. Gol 1995, agora chegada 10. solo Salvador, bom dia. Da Bianca ao Pavilhão Quebec, do PAG, número 3. Alfa Vitor Quebec. Positivo, Alfa Vitor Quebec no Pátio 3, solicitando autorização para a gente em futuro em Raidu. Boa noite, Alfa, excelente, reporte ao término. Obrigado. Temperatura em Salvador é 25. Salve ao Salvador, é o Sam Mike diante do Jetson. Xané 6251, Xané Centro Recife, frequência 1251, Alter 13325. 13325, nós copiamos, qual é a primeira? 1251. 251, obrigado, bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, bom dia. No azul, Alfa Yankee Bravo. Siga, Alfa Yankee Bravo. O Alfa Yankee Bravo solicita autorização de reboque do Tigre 1 até o pátio de número 3. Alfa Yankee Bravo autorizado. Ok, Alfa Yankee Bravo autorizado. Temos que aguardar o azul rebocar para direção ao pátio. Negativo, pode prosseguir. Daqui que ele chegue na sua posição, o senhor já vai ter ingressado no pátio. Porque nossa posição é 03. Do pátio principal ou do pátio 3? Não, do pátio principal. Gente. O Alfa Yankee Bravo, não escuta? Não escuta, só siga. Após terminar o pushback, aguarde para iniciar o reboque. Ok, após o recuo, aguarde. Mike Yankee Juliette, prossiga até a posição 2. O azul vai aguardar o reboque da tampa arquear no 2, após o mesmo autorizado prosseguir para o 3. Afirmativo, o Alfa Bravo aguarda o parqueamento do tanque após o reboque da tampa. Small 8. Alô, Salvador, é o Tamay. Essa mulher é o repórter. Obrigado, eu vou te responder. Tem que se ligar, tem que responder. Alfa Yankee Bravo na escuta. Alfa Yankee Bravo na escuta, prossiga. Mantenha a posição e aguarde instruções. Ok, mantendo a posição na entrada do Batista 3, aguarde a instrução. Salvador, Vila Bianca, Alfa Vito Quebec, informando 10 minutos, cheque de motores, deu um bom dia, muito obrigado. Gente, Vitor Quebec. Vamos, Salvador, Alfa Yang para Papa. Ô, Alfa Yang Tango, bom dia. Alfa Yang Tango, prossiga. Alfa Yang Tango solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Fungueiro. O senhor é que está na posição 7 do pátio 3? Positivo. Tranquilo. Livre para o ingresso da outra aeronave da sua companhia. Ok, gente, obrigado. O Alfa Yankee Bravo vai aguardar a liberação da posição 7 para prosseguir o reboque até aquela posição. Alfa Yankee Bravo, gente. Confirmando a matrícula, a aeronave da Azul do Pátio 3 para o portão 1 é Alfa Yankee Papá. E Alfa Yankee Tango. Alfa Yankee Tango, gente. Alfa Yankee Bravo, fique atento ao Alfa Yankee Tango, fazendo o push. Quando mesmo liberar a porta, a posição 07, o senhor vai prosseguir até lá. Afirmativo, Alfa Yankee Bravo. Freedom 0 do Atlântico. Ok. Alfiante Tango solicita autorização para prosseguir até o Fingerum. Autorizado, prosseguir até o Uno. Gente, obrigado. Salvador é o azul Alfiante Bravo, informando o centro do reboque, parqueado na posição 7 do bate 3. Ciente, frequência livre. Ok, ciente, bom dia. Bom dia. Alfiante Tango ingressando no pátio principal. Ciente, prossiga até o Uno. 3.000 PM, 2502. 3.2, vai até 3.000, boa nota. Muito obrigado e bom dia. Gente, bom dia. Alagoinhas para chegada Bonf, ponto ideal desse nível 050. Localizador está 3597. 3597, LBLS, chame torre 118, decimal 95. 1895 está 3597. 1995, desça 2000 pés, ajuste 10, 12, reporte localizador. Vai até 2000 pés, reportaram o localizador, gol 995-1012. 3597 é forte checado. Portaria aí, 3597. Baixou e travou 3597. 3597, pouso autorizado 110, o vento 300 graus, 2 nós. Autorizado pouso na pistão 90, tá 3597. controle, está na pista Gol 995. Gol 995, IDLF, chame torre 118, decimal 95. 1095, obrigado. Alfa Yankee Whisky, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para pátio principal, posição número 3. Se autorizado a iniciar até a saída do pátio 3. Alfa Yankee Whisky. No 7, solo 36, na minha escuta, táxi Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, Trans 7. Torres, Salvador, bom dia, Gol 995, no final da 10, baixou aí pra você, bom dia. 995, bom dia, listado, pouso autorizado, 110, o vento 280 com 1 nó. Obrigado, ali no pouso, 110. Nove cinco, solo 39, táxi na minha escuta, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, foram 995. Yankee Whisky, confirme o portão de estacionamento. Yankee Whisky, posição 3. A gente vai manter a posição na saída do pátio 3, aguardando instruções. Ok, Alfa Yankee Whisky, seguinte. 497, chegada bom, Silício 4 no pés, ajuste 012. 4212 na bom, Silício 497, aqui no meio da alta, cara. Bom, 715, desça para 2 no pé, ajuste 012, que pode localizador 310. 2.9722, reportará localizador 10, voo 7.25. Salvador, Alfa Yankee Whiskey, solicita ingresso até a posição número 3. Boas instruções, Alfa Yankee Whiskey. Ok. Que o uísque prossiga até o portão. Alfa Yankee Whiskey, ingressa no bairro principal até o portão número 3, graças. Salvador, bom dia, Rio 5973, bem. Bom dia, Rio 5973, chegada Mari, desse nível 050. Chegada Mari, 050, Rio 5973. Salvador, bom dia, Rona Mari, voo 1804, na Eco. Diego 1804, Praia de Alagoinhas, com chegada Bonf, ajuste 1012, recepção de critério. Já está bom na Alagoinhas, 1012, desce para quanto? 050, nível.